de novo. Mani, mani, mani. Se fura de mani, exclusivo da Tatu, pai da Anitta. Som! Atia pro Pedro, Tchê. Hey! tirar. Una, dos, devagar e para e até. Respiro na terra, chama e é negativo.